dizia o filho de Zezo. Garçom, olhe pelo espelho a dama de vermelho e vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. E essa dama já me pertenceu e o culpa não fui eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que na noite em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, que hoje vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem me abraçar. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje o que encontrei me deixou mais triste, o pedacinho dela que existe, o fio de cabelo no meu paletó. Lembrei tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve lutado em nosso suor. Eu quero que risque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais, porque já estou cansado de ser um remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar suas forças quando você não se sentia feliz. Isso é que decidi, o meu telefone toca. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade e atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relembra a carta sentindo perfume. Mas que forcer o ardor que me invade, mata esse amor ou me mata o ciúme. Gia, o filho de Zezo. Contrate 0 operadora 71 99947 8019.